no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Além de preparar pessoas para o mercado de trabalho, as universidades também geram conteúdo e conhecimento para a sociedade. A extensão existe para que esses avanços acadêmicos não sejam restritos aos professores e alunos. Através deles que o diálogo educacional, cultural, científico e tecnológico é estabelecido entre a comunidade e a universidade. A educação física, realizar aulas de Aikido na cidade gratuitamente é um exemplo de extensão. Ou então, a economia falar da inflação local para comerciantes. A extensão é também uma forma de prestar contas para a sociedade do que tem sido produzido nas academias. Pensando em divulgar as ações extensionistas da UFOP que o projeto Pílulas de Extensão surgiu. Engraçado, não? Uma extensão para falar de extensão? Felipe Jacome é orientador do Pílulas e quem conta a importância da divulgação dos projetos. Bom, no caso do nosso projeto, a gente tem um escopo delimitado, que é publicizar as ações envolvidas no projeto Mais Cultura, da Proex aqui da UFOP. Para isso, então, a gente vem produzindo uma série de programas radiofônicos. O Pílulas de Extensão está ligado à Web Rádio Plural. Isso quer dizer que todo o conteúdo produzido pelo projeto será veiculado na programação da Web Rádio. O professor Felipe Jacome, além de orientador do Pílulas, também auxilia na Web Rádio e é quem nos explica sobre a divulgação das ações extensionistas. Ele é muito importante na medida em que fortalece o compromisso extensionista e também fortalece o compromisso da própria universidade em tornar públicas as suas ações, em compartilhar saberes, fazeres, espaços. O Pílulas de Extensão também se preocupa em ajudar os alunos na formação profissional. Os bolsistas transformam informações coletadas em pequenos programas de rádio. Patrícia Consciente, estudante de jornalismo da UFOP e bolsista do Pílulas, é quem conta a contribuição do projeto para a sua formação. O aprendizado é um processo constante nesse projeto, porque como já estou aqui há alguns meses, eu percebo que gradativamente eu fui adquirindo novos conhecimentos e descobrindo melhores formas de trabalhar, de produzir os podcasts. E o mais importante é que todo esse processo de aperfeiçoamento acontece na prática. E eu vejo isso como algo muito significativo para a minha formação. Então não deixe de ouvir a Rádio Plural e saber o que o Pílulas de Extensão anda divulgando. Para ouvir é só acessar radioplural.fop.br. Para mais informações é só procurar no Facebook por Rádio Plural. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.